Wesley Miller tá no beat, yeah. Ela mexe comigo, eu não resisto. Vê-la dançar, é tão sensual. Confunde minha mente, seus beijos, delírio. Olhar hipnótico faz flutuar, parado no canto. Só te ganhando, preenche as imagens de um bom lugar. Emoção, flor da pele, encanta com o toque. Procuro resposta, não consigo achar. Acaba meus medos, descubro segredos. Corro contra o tempo pra te encontrar. Faróis apagado, escuridão plena. Noite serena, sem relaxar. A vida é detalhe, só ama quem sabe. Quem não se achou, não consegue amar. Confusos horários, viagens perdidas. Se perde na ida, atenção por falar. E esquecemos de nós. Então me deixa só. Andando pela city sem nenhum rumo. Mergulhado na tristeza, o mais profundo. Joguei suas fotos, esqueço de tudo. Lembra esses clichês no chão vira tubo. E foi sempre assim, passaram os anos, as coisas mudando, inverno chegando e eu estou aqui. Sem contato, sem plano, problemas juntando, mundo conspirando, não dá pra seguir. O sonho chamando, a vida mudando, meus fãs na espera e o show pra vir. Imagina como é sair da merda. Milhões de pessoas vem me bajular. Como se eu fosse o dono por lá. Falsidade é mato por todo lugar. Eu não me sinto completo. Essas minas diárias querem mais um gole, um trago na blunt. Sexo pra ela só é diversão. Indecisões não levam a nada, não.